chicote Pereirinha, ai, ai. Filho do galo Pereira, ai, ai. Por causa de uma galinha despenada e corriqueira. Deu uma sova no velho, ai, ai. Que não foi lá brincadeira, ai, ai. Tomou conta do terreiro e da frangalhada inteira. O fragote Pereirinha, filho do galo Pereira, ai, ai. Bastante no quintal. E dizem que um galo só é o bastante no quintal. Mas quando o velho Pereira dobrava seu madrigal, diziam as duas fãs, Pereira é o maioral. Diziam as duas fãs, Pereira é o maioral. O frangote Pereirinha, ai, ai. Filho do galo Pereira, ai, ai. Por causa de uma galinha despenada e corriqueira. Deu uma sova no velho, ai, ai. Que não foi lá brincadeira, ai, ai. Tomou conta do terreiro e da frangalhada inteira. O frangote Pereirinha, filho do galo Pereira, ai, ai. Pereira velho apanhou, então que aprenda a bater. O que eles estão pensando, estou farta de saber. Mas do meu velho Pereira, nem as penas vão comer. Mas do meu velho Pereira, nem as penas vão comer. O frangote Pereirinha, ai, ai. Filho do galo Pereira, ai, ai. Por causa de uma galinha despenada e corriqueira. Deu uma sova no velho, ai, ai. Que não foi lá brincadeira, ai, ai. Tomou conta do terreiro e da frangalhada inteira. O frangote Pereirinha, filho do galo Pereira. O frangote Pereirinha, ai, ai. Filho do galo Pereira, ai, ai. Por causa de uma galinha despenada e corriqueira. Deu uma sova no velho, ai, ai. Que não foi lá brincadeira, ai, ai. Tomou conta do terreiro. O frangote Pereirinha, filho do galo Pereira, ai, ai.